tô chegando. Libera o lobo mal aí, rapaz. Chapeuzinho. Chapeuzinho. Ô, Chapeuzinho. Cuidado aí com os lobos mal, viu? Foi visitar a vovó. Encontrou o animal no meio da floresta. O lobo mal. Foi visitar a vovó. Encontrou o lobo mal no meio da floresta. O animal. Au, au, au, au. Vai passar mal. Passar mal, oi. Eu sou lobo mal, viu, mãe? O chapeuzinho passar na minha frente e eu tô au.